O Lobo e a Solidão. O lobo matreiro surgiu no caminho. Pensou que sozinho podia viver. Terror da campina. Coelho ou esquilo, a todos falava que era feroz, e aos lobos e feras a ele iguais espantava, pois a caça era só dele e de ninguém mais. Após anos e anos de luta, o corpo cansado, a velhice chegou. Doente ficou e tão fraco estava, tão amedrontado, que num rochedo bem alto ele se acomodou. Sozinho estava, e nem o seu grupo de lobos o acompanhava. Mais uma vez pensou que sozinho poderia sobreviver. Assim tão só, sem amparo ou guarida, um abutre ouviu e avançou com sua fome natural. O lobo então sentiu que sozinho não poderia viver, porém já era tarde para sua salvação. Assim, completou o sábio, não te julgues tão autossuficiente, trata de amparares a todos ao teu redor, cativa-os, alimenta-os principalmente de afeto, compartilha com eles as virtudes que já tens e aprende com todos para que possas crescer. Ninguém no caminho humano é perfeito. Lembra que Jesus não se fez lobo, foi o Cordeiro. E para trazer a felicidade ao mundo, não se isolou ou se julgou no mundo melhor. Buscou como companheiras as pessoas descomplicadas e simples, com os pensamentos puros, trabalhadores do mar. Coloque Jesus como sublime modelo de sua vida e não imponhas a todos o selo de seres teus competidores ou perseguidores. Não lute contra todos. Aproveita todas as pessoas como teus companheiros queridos para viver e aperfeiçoar. Faça sempre o bem aos outros, o mesmo bem que gostaria que te fizessem. Perdoa ou compreende o erro alheio, a falta cometida, o defeito do outro que te incomoda. Sorri sempre e tem paixão por viver. Sozinho, ninguém consegue viver. Se não tens um ser amado só para ti, cativa amigos, mantenha-os ao teu lado. Conta-lhes de tuas dores, de tuas dúvidas, transforma-os em cúmplices do teu caminho. E assim, seguro e feliz, não estarás sozinho nunca mais.